Ao parar o seu carro em uma rua ou avenida, você já foi abordado por um flanelinha? A atividade comum em grandes cidades, inclusive em Maringá, é reconhecida pela legislação federal que, em 1975, durante o regime militar, reconheceu a função de guardador de carro como profissão. No entanto, em muitos casos, a profissão não é regulamentada, como aqui em Maringá, o que gera polêmica e debate. Determinados momentos contra, outros a favor. Contra quando eles vão e já vão pedindo dinheiro de cara, né? Eles não cuidam do carro, mas tem alguns que são educados e tratam bem, então não me importo de dar dinheiro. Então depende da situação e depende da educação do ser humano. Você acha que tinha que ser regulamentado pela prefeitura? Acho. Eu sou a favor de regulamentação, porque muitas vezes no centro a gente tem a necessidade de ter uma pessoa para te indicar uma vaga para estacionar. Tem uns caras que ajudam mesmo, que prestam um serviço, e aí vale a pena pagar para eles, mas desde que seja uma coisa justa, né? E não esses caras que ficam só para arrecadar dinheiro e ainda ameaçar e coagir as pessoas a dar dinheiro. Eu sou contra porque eu não conheço essas pessoas e às vezes a abordagem deles é um pouco provocativa ou até coíbe a gente, entendeu? Então eu sou contra, assim, eu não acho que é correto. Eu acho que deveria ter um policiamento e retirar. Em 2009, o Ministério Público do Trabalho propôs a regulamentação das atividades dos guardadores de carros. Na época, o procurador Fábio Aurélio Alcuri publicou no jornal O Diário de Maringá uma nota de apoio à proposta do Ministério e pediu à população que essa tivesse um novo olhar sobre o tema. O procurador incentivava que a Prefeitura Municipal de Maringá realizasse um cadastro de flanelinhas. Em junho do mesmo ano, Wellington Andrade apresentou um texto na Câmara de Vereadores que sugeria a regulamentação das atividades dos flanelinhas, a fim de aumentar as chances de fiscalização. De acordo com a proposta, que foi aprovada na época, o guardador de carros interessado em se regulamentar precisava se registrar na Delegacia Regional do Trabalho e na Secretaria de Trânsito, a CETRAN, apresentando RG, CPF e outros documentos. Ainda seriam utilizados no cadastro fotos para identificação e dados sobre onde o guardador de carros atuaria. Cerca de 91 pessoas se cadastraram e para eles ainda foram ofertados cursos profissionalizantes gratuitos, mas não houve procura por parte deles. E mesmo com o trabalho reconhecido, as atitudes abusivas continuaram. Então, a Secretaria de Assistência Social e Cidadania, junto à Guarda Municipal, recolheu os coletes que eles usavam para indicar que eram regulamentados. Foi então que, no ano passado, o vereador Flávio Vicente propôs um projeto de lei para proibir a atividade em Maringá. Após o debate com o Ministério Público e outros representantes da sociedade, como a Ordem dos Advogados Maringaense, o projeto foi revogado. Ainda assim, é recomendado que, em caso de abusos e ameaças, o motorista entre em contato com a polícia ou a guarda municipal. As cidades de Novo Hamburgo e Belo Horizonte são exemplos de cidades que proibiram a atuação dos flanelinhas. Já em Curitiba e São Paulo, a profissão é regulamentada. Tainá Endi para o Maringá em Dinheiro.